Os Viajantes do Portal, Parte 2. Depois da sua derrota no mar, a bruxa do mar transformou-se numa pobre viúva e foi viver para uma floresta. Ela era baixa, careca, tinha imensas verrugas e usava unhas de gel grandes e bicudas. Tinha um aspecto horrível, mas sempre que se mirava ao espelho, via uma princesa. Vivia com o seu gato preto, que tinha um olho verde e outro azul, e um cabrito com pelo branco e fofinho. Todos os dias ia à procura de fadas para lhes tirar o pó mágico, pois queria fazer uma poção mágica para hipnotizar todos os humanos e assim governar o mundo. Depois de ter capturado centenas de fadas, chegou à conclusão que a poção só resultaria se conseguisse entrar no reino das fadas para aprisionar ainda mais fadas e unicórnios. Eles eram especialmente importantes, porque os seus chifres eram a fonte de todo o pó. Numa noite de lua cheia, a viúva deslocou-se até ao reino e, quando se preparava para lançar uma gigante bola de fogo, apercebeu-se da presença de um rapaz e virou-se para ele. — O que queres? Prepara-te para morrer, humano inútil! Disse ela com uma voz aterradora. Ela lançou o fogo, mas o rapaz protegeu-se com uma barreira invisível feita de slime e disse: calma, comigo o teu poder não resulta, mas eu posso ajudar-te. Ajudar-me? Riu-se a velha. Porque é que me havias de ajudar? Com a minha magia, poderás aprisionar de uma só vez, numa grande bolha de slime, todos os habitantes do reino das fadas. Eu tenho-te vigiado e sei que queres o pó para governar o mundo. Mas também sei que, sem a minha ajuda, nunca conseguirás juntar todo o pó de que precisas. Assim será. Como te chamas, rapaz? Voldemort. Nesse instante, Voldemort lançou uma bolha gigantesca e viscosa sobre o reino das fadas e todos ficaram imóveis. Junto à rainha estavam a porquinha Luísa, os unicórnios e o coelho Saltitone, que enviou uma mensagem de SOS através dos seus olhos de laser. O seu primo, o hipercoelho Coelhone, viu a marca do Saltitone gravada no céu e contactou imediatamente o seu amigo ninja. Preciso de ajuda. Acho que encontrei a bruxa do mar e já está em Action. Vou lançar uma mensagem ao Casimiro e encontramos-nos todos no Portal do Tempo, no meu casebre, dentro de uma hora. Disse o ninja. À hora combinada, todos se reuniram no casebre e logo marcaram as coordenadas para o reino das fadas. Mas o diabreto do porquinho Luís, companheiro fiel do ninja, saltou para cima da alavanca, o portal abriu e eles foram parar, por engano, outra vez à caverna do centro da Terra. Lá dentro estava Temporal, um outro ninja que os ajudou a colocar as coordenadas corretas e em 5 segundos caíram aos trambolhões aos pés da rainha das fadas. Quem são vocês? Perguntou a rainha apontando o cetro. Os dois primos cumprimentaram-se efusivamente. Entrelaçaram as suas orelhas, bateram as suas barrigas e repetiram o mesmo som. Oné, oné, oné! Que rainha tão hermosa! Disse Coelhone, pois ficou encantado pela beleza da rainha. Ainda bem que recebeste a minha mensagem. Precisamos que nos libertes ou o mundo vai ser governado pela bruxa. Falou Saltitone, aliviado com a presença do primo, e continuou apresentando-os à rainha. Majestade, este é o meu primo e os seus amigos. Eles têm um plano para nos salvarem, certo? Bem, na verdade, estamos sem ideias, exclamou Casimiro, que como sempre estava com medo. Sem ideias? Ah! Sem ideias? Ah! Repetiu o seu papagaio João Pateta. Nesse momento, o grupo começou a conversar e decidiu dividir-se. A rainha, o Casimiro e os porquinhos Luís e Luísa foram libertar as fadas que se encontravam presas. Entretanto, os dois porquinhos reparam um no outro e apaixonam-se perdidamente. Por outro lado, os ninjas lançaram várias facas magnéticas que abriam uma fenda na bolha. Saltitone, com os seus raios laser, e Coelhone, com as suas cenouras explosivas, avançaram e já cá fora destruíram a bruxa e Voldemort. Depois de uma difícil batalha, o reino das fadas voltou a brilhar. A rainha agradeceu e organizou um lindo casamento para os porquinhos Luís e Luísa, que viveram felizes para sempre. Escola Básica de Santiago, 4º ano, turma C.